Torre Salvador, cordial, bom dia, papapá, uniforme, Mike uniforme. Papapá, uniforme, Mike uniforme, Kenegal 1018, continue a aproximação, reporte baixado travado. Se é 17, caso 17 estiver livre, o uniforme, Mike uniforme vai prosseguir direto, vai cancelar e prossegue para a base pela direita 17. Ciente, reporte para o cancelamento do posto. Positivo, tá visual, vai propor o cancelamento. Papapá, uniforme, magniforme, cancelado a 06, faça curva pela esquerda, reporte na final da 17, vento no 30 graus, 109, que negar no 08. Positivo, vai ingressar a base, reportará na final, o da 17, uniforme, parque, uniforme. Uniforme, mais que uniforme, só confia em parte do funcionamento? Parte o 5, EBTA. Ciente. Vertical de Pará e Tapão, Guardião 07. Guardião 07, ciente. Guardião 07, é autorizado voar direto Graé, reporte solo controlado, vento 120 graus, 109. Portará solo controlado, Guardião 07. É o... Guardião 07, está tentando um Bravo Eco 9 Lima, que vai ingressar na final da 107. Está descendo para o meu país. Ciente do tráfego, não vai interferir com a aproximação, Guardião 07. Papapá, uniforme, máquina uniforme, atende ao helicóptero, está a 500 pés, aproximando para o Graé, não irá interferir no seu pouso, 107. Está ciente, uniforme, máquina uniforme. Guardião 05, reporte solo controlado. Guardião 05, reporte solo controlado, grato. Guardião 07, o vento é 130 graus, 10 nós. Reporte solo controlado, Guardião 07. Bono 260 para Recife, está autorizado nível 390. Decola da 190, sai da PUC, atrás Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 50 no meio, transponder 120, decimal 8, controle. 50 no meio. Autorizado 390 para Recife. Aracaju, decolada 1-0, primeira curva esquerda, 5-0 no meio, 1-2-0-8, jogou 1-2 na 0. Tá bom, uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, autorizado pouso, cabeceira 1-7, vento 1-4-0 graus, 1-0 mais. Ciente, uniforme. Guardião 05, no solo 09, reporte quando pronto para retorno. Uniforme, mais uniforme, no solo 10, continue o táxi mais à frente para dar passagem ao Mike Uniforme 2, com prioridade para decolagem. Acho que até o quilo autorizado em ingresso da 17, a porta alinhada e pronta. Salvador, Chané 6200, final embaixo da lata. Chané 6200, continua em aproximação, QNH 1008, tráfego avistado, reporte baixado e travado. Vai estar. Quilo Romeo Oscar, torre 1, 18, decimal 95. Kilo Romeo Oscar, reposta na vertical da rotatória. Papapá, uniforme, máquina de fogo, já estou na frequência livre. Chaneia 6200, cheque trem autorizado, pouso cabeceirona 0, vento 120 graus, 10 nós, QNH 107. Pouso 10, Chaneia 6200. Rotatória, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, faça uma espera pela esquerda, reporte. Quilo Romeo Oscar, fará um 360, puxa uma aeronave para decolar com prioridade para decolagem. 360 na vertical da rotatória, o Quilo Romeo Oscar, como eu falei, ajuste 10017. 10017, tá bom. Oscar Hotel Kilo, tentando encher turbulência da Airbus da Oceania, autorizado colagem cabeceira 17, vento 130 graus, 10 Oscar. Kilo Romeo Oscar, autorizando essa aproximação para 17, vento 130 graus, 10 Oscar, QNH 10 7. Reporte a 3 milhas. Será 3 milhas, cabeceira 17, Kilo Romeo Oscar. Chané 6200, no solo 104, liga direito, chame solo na frequência 121, decimal 9. Chané 6200, liga. Zero, prossegue via Alfa Juliette pro 02. Alfa Juliette pro 02, tá aqui. WB5722 completa torre 1 noite decimal 95. 1895, como ali? Voo 1738, desce para 2000 pés, está autorizado no sinal IDS, reporta estabilizado. Pode ser, desce para 2000, autorizado aqui, vem, pressionou zero, voo 1738. 17. 17, vai chamar de geral, no sistema do zero. Aero Smap, Lúvito Barbacena. Após decolagem, curva direita, 50107, é o código 120, decimal 8, controle. Autorizado de janeiro, 300, a 10, da El, Leda, Trigg, autorizado 10, Esmap, Ducto e Barbacena. Curva direita, após a decolagem, transponder 50107, controle 208, 204207. Protegimento correto, choca no pronto para o push nos horários. Autorizado pouso cabeceira 17, vento 140 graus, 10 nós. Vive pouso 17, Kilo Romeo. para 1.000 pés. Tente de Novembro Alfa, está regressando? Negativo, mais 5 minutos no setor, Thiago. Tente, eu posso para o regresso de Novembro Alfa. Volta para o regresso, de Novembro Alfa. Arma está travada 572. Web 5721, ciência, aguarda autorização para pouso. Kenegal 908. 908, aguarda. Web 5728, formando tráfego Bravo Novembro 2 Papá, a 500 pés, a pouso 17, não irá interferir na sua aproximação. Ciente. Contato radar, passando 3.500 pés. Confere, essa é tranquilo. Autorização para pouso. Aguardando 2.2. Coordenar com Recife, Pro de Olinda para o Oscar até o quilo? Tem, o Oscar até o quilo, inicialmente vou direto Jamo, aguardando. Direto Jamo. 5728, autorizado pouso, cabeceira 1-0, vento 140 graus, 1-0 nós. Livre pouso 28, Web, não, 1-0, Web 6, 5728. Oscar até o quilo, vou direto Olinda. Olinda, Oscar até o quilo. Lógica livre à direita, reporte ao estacionar frequência 4207, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Alô, zona 8, livre à direita, chame solo na frequência 21 decimal 9. Direita 219, pô. Estabilizado, chama torre 1-1-8-9-5. 95, obrigado, até a volta. Torre Salvador, muito bom dia, 1-7-3-8, baixar travado, pista 1-0. 1-7-3-8, QNH-1-0-9-7, vento 1-3-0 graus, 1-0-9, autorizado pouso, cabeceira 1-0. Autorizado pouso, pista 1-0, 1-7-3-8. Bom dia, para enviar alfa, me chamando da Juliette. Chamando da Juliette, 5728. Prossiga. Tem direcionado para os táxis? Está pronto para o início do táxi? Livre sinal, chame quando para o Draco. 3 da Juliette, 5728. 5728, ingresso a Juliette para o 9. Juliette, portão 9. 7, Reporta Interlagos. Está autorizada a rotatória por o Rotatória? Reporta na rotatória. Bruno 260 vai ficar condicionado. Assim que o tráfego da Abjet te parquear no 09, está autorizado o início do push. Ele vai aguardar o web no 09. Vai aguardar. 260, boa. Controlador, bom dia, gol. Quando 738, retorna. Prossegue Alfa chamando de Juliette no 738, tá gol? Alfa chamando de Juliette no 738. November Eck Mike, mantemos com a guarda. Vai seguir o tráfego da Azul como número 2, assim que mesmo iniciar o táxi, Lula. Azul 4207, alternando Campinas, 3 horas e 38, 79 a bordo, para cá. Índia Alfa, ponto de espera 102.995, altímetro 1017. Índia e Alfa, ponto de espera da 10.895, 1.07. 118. Então, Juliette Tango Zulu vai seguir o tráfego da Azul, Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95. O altímetro marca 1017. Bono 260, pode iniciar o táxi? Tchau, certo? A aeronave da Web já partiu no 9? Já passou. Autorizado, cima táxi. Vai, cima táxi. 2, 0, 4. Gol no 738, ingresso via Juliette para o 5. Via Juliette para o 5, gol no 5. Confirma suas intenções de voo, por gentileza. Sente, November Yank Mike, está autorizado o voo local a 1000 pés, decola da 197 no... Axé, após decolagem em curva direita, aciona código 0134 120 decimal 8 a frequência do controle. Protegimento correto. Para acionamento táxi 118 decimal 95, altímetro 1017. November Yankee Mike, bom dia, prossiga. November Yankee Mike, QNH 1097, reporte no ponto de espera da Taxway Oscar. November Yankee Mike, estou com 5 pessoas a bordo? Sim, reporte no ponto de espera da Oscar. Confirme que chamou a torre? Azul 4207 está iniciando. Gente, Azul 4207. Oxané 6255, sua identificação, autorizada de chegada a mar, desça para o nível de voo 060. Boa, 060, autorizada de chegada a mar. Papatango Juliette, Tango, Alien mantém cabeceira no zero. Chama Recife, 125.45, secundária, 126.85. 2545-2085, acho que até o quê? Azul 4207, decolado aos 27, chama o controle na frequência 120.8. 08, bom dia, 4207. 3 horas. 3 horas de autonomia, andamos na fatal. Contorna Índia Alfa, ponto de espera 118.95. Altímetro marca 1017, tem bom voo, gol. M17 na Índia Alfa, ponto de espera 18.95. Boa, 2 mais nada, boa. Mas... Mandará a terceira nossa decolagem. Tângulo autorizado, decolada, cabeceira 1-0, vento 140 graus, 1-0 nós. November Alfa na rua da rotatória dos Alves Campos. Índia November Alfa, chame torre 118.95. Obrigado, chamaria torre 118.95. Índia Novembro Alfa, QNH 1-0-1-7, vento 140 graus, 1-0-9, reporta 3 milhas na final da 1-7. Tem na final a 3 milhas da 1-7, Índia Novembro Alfa. Juliette, Tango Zulu, decolado aos 29, chame controle na frequência 120.8. 120.8, Juliette, Tango Zulu. Tango Juliette, Tango Zulu. Papá Tango Juliette, Tango Zulu, contato radar na decolagem, surfa para o nível de voo 100, saída Momo Cobb. Em acessão para 100, saída Momo Cobb. Está livre da restrição, senhorita, de 3 mil pés da saída Momo Cobb? Está livre, o Juliette Tango Zulu. Ok, Tango Zulu. Está autorizado, desce para 2 mil pés, ajuste 1017, o azul 4082, reporte estabilizado. Será estabilizado, desce para 2017. Pulo 260, mantendo o ponto de espera, fazendo a nave tricolor sua frente, despegando o porte e performance inferior do senhor. Ok, vai aguardando. Agora eu vou. Índia November Alpha, 3 milhas da 1-7. Índia November Alpha. Autorizado pouso cabeceira 1-7, vento 130 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-7. 1-7, Vou checar aqui só um minuto, ok? Temperatura 27. Chama 017, a pista é 17. Chame Paribi, câmbio. Bolo 260, autorizado decolagem de cabeceira no 0, vento 130 graus, 10 mais. É decolagem, 260, vou boa. Azul 4082. Está autorizada a aproximação ILS. Para sua informação, o tráfego na posição de 11 horas, 6 milhas, rumo nordeste, pequeno porte, o visual e guias pés. Corredor. Azul 4207, chame Recife, frequência 1251. Bom voo para o Santos Dumont. Recife 1, obrigado, bom dia, 4207. Novembro, que mais na fila da torre? Desça sem restrições para 2 mil. Você não tem restrições para 2 mil. Gente, mantenha a posição, puxamos uma aeronave para pouso com estacionamento no pátio 4. Oh. Boa tarde, UTZ. Chame, eu corrigi, suba para o 390 sem restrições, voo 120. 390 sem restrições, 290, tá com boa. Lembrei Alfa no solo, aos 34, autorizado backtrack e reporte pista livre. Que mais que após a passagem do Charlie 995, está ingressando agora na Oscar, autorizado o ingresso na taxa Oscar, que reportará alinhado e pronto na cabeceira 17, novembro em Kimac. Ciente, novembro em Kimac. E novembro em Alfa, estacionar a frequência livre. Lima, está autorizado o Porto Seguro 340. Decola da 10, saída da EL, transição B10, onde prossegue a Perusco 50 conforme rota. 5037 é o código transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. Quanto de metro correto, me chamou quando pronto para o puxo.